Fugir, ó filhos, ao som da buzina, das sombras que cercam a cidade. A formosa Sião, em desolação, clama por paz, mas só a maldade. Ó Jerusalém, ouve a voz do Senhor, corrige-te antes que a dor venha. Quebranta o orgulho, busca o amor, volta-te a mim, ó terra que é minha. Os pastores vêm suas tendas levantar, apacentando o rebanho em seu lugar. Diz o Senhor, cortai as árvores, preparei a guerra, não há tempo a esperar. Ó Jerusalém, ouve a voz do Senhor, corrige-te antes que a dor venha. Quebranta o orgulho, busca o amor, volta-te a mim, ó terra que é minha. Eis que trarei o fruto dos pensamentos aos que não ouvem a minha lei, como um gemido de dores e lamentos. Ouve, ó terra, a suplicar. Cinge-te de silício, pranteie em cinzas, a angústia se apodera do coração. Mas há um caminho, um bom caminho, volta-te a mim, escuta minha canção. Ó Jerusalém, ouve a voz do Senhor, corrige-te antes que a dor venha. Quebranta o orgulho, busca o amor, volta-te a mim, ó terra que é minha. Ouve, ó nações, o que se faz entre nós. Corações de pedra precisam de um novo sol. Assim diz o Senhor, em amor, em